Metropolitana. Depois do Rio de Janeiro, em São Paulo e 12 cidades de nosso estado, chega a vez de Bauru participar do Sistema Metropolitana de Rádio. Rádio Metropolitana FM 100,1 Bauru. Você liga e tá de cara com o sucesso. Tudo novo no seu dial. É só sintonizar o 100,1 Metropolitana FM. Bauru. Nunca ouviu nada igual. Todos os domingos, às 10 da noite, a sua Metropolitana FM traz... Honey! A reserva especial do sucesso.